Secção 3 do Primo Basílio, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 3. Havia 12 dias que Jorge tinha partido e, apesar do calor e da poeira, Luísa vestia-se para ir à casa de Leopoldina. Se Jorge soubesse, não havia de gostar. Não. Mas estava tão farta de estar só. Aborrecia-se tanto. De manhã ainda tinha os arranjos, a costura, a toilette, algum romance. Mas de tarde, à hora em que Jorge costumava voltar do ministério, a solidão parecia alargar-se em torno dela. Fazia-lhe tanta falta o seu toque de campainha, os seus passos no corredor. Ao crepúsculo, ao ver cair o dia, entristecia-se sem razão. Caía numa vaga sentimentalidade. Sentava-se ao piano. E os fados tristes, as cavatinas apaixonadas, gemiam instintivamente no teclado, sob os seus dedos preguiçosos, no movimento abandonado dos seus braços moles. O que pensava em tolices, então? E à noite, só, na larga cama francesa, sem poder dormir com o calor, vinham-lhe de repente terrores, palpites de viuvez. Não estava acostumada, não podia estar só. Até se lembrara de chamar a tia Patrocínio, uma velha parenta pobre que vivia em Belém. Ao menos era alguém. Mas receou aborrecer-se mais ao pé da sua longa figura de viúva taciturna, sempre a fazer meia, com enormes óculos de tartaruga sobre um nariz de águia. Naquela manhã, pensar em Leopoldina, toda contente de ir tagarelar, rir, segredar, passar as horas do calor. Penteava-se em colete e saia branca. A camisinha decotada descobria os ombros alvos de uma redondeza macia. O colo branco e tenro, azulado de veiazinhas finas, e os seus braços redondinhos, um pouco vermelhos no cotovelo, descobriam por baixo, quando se iriam prendendo as tranças, fiozinhos louros, frisando e fazendo ninho. A sua pele conservava ainda o rosado úmido da água fria. Havia no quarto um cheiro agudo de vinagre de toilette. Os transparentes de linho branco tecidos davam uma luz baça com tons de leite. Ah, positivamente devia escrever a Jorge, que voltasse depressa. E o que tinha graça era ir surpreendê-lo a Évora, cair-lhe no tabaquinho um dia às 3 horas, e quando ele entrasse empoeirado e encalmado, de lunetas azuis, atirar-se-lhe ao pescoço. E à tardinha, pelo braço dele, ainda quebrada da jornada, com o vestido fresco, ir ver a cidade. Pelas ruas estreitas e tristes, admiravam-na muito. Os homens vinham às portas das lojas. Quem seria? É de Lisboa. É do engenheiro. E diante do tocador, apertando o corpete do vestido, sorria àquelas imaginações e ao seu rosto no espelho. A porta do quarto rangeu devagarinho. Que é? A voz de Juliana plangente disse. A senhora dá licença que eu vá logo ao médico? Vá, mas não se demora. Puxe-me essa saia atrás. Mais, o que é que você tem? Enjoos, minha senhora. Peso no coração. Passei a noite em claro. Estava mais amarela, o olhar muito pisado, a face envelhecida. Trazia um vestido de merino preto escoado e a cuia da semana de cabelos velhos. Pois sim, vá, disse Luísa. Mas arranje tudo antes e não se demora, hein? Juliana subiu logo à cozinha. Era no segundo andar, com 2 janelas de sacada para as traseiras, larga, ladrilhada de tijolo diante do fogão. Diz que sim, senhora Joana, disse à cozinheira, que podia ir. Vou-me vestir. Ela também está quase pronta. Fica vossemecê com a casa por sua. A cozinheira fez-se vermelha, posta a cantar. Foi logo sacudir, estender na varanda um velho tapete desfiado. E os seus olhos não deixavam de fronte uma casa baixa pintada de amarelo com um portal largo, a loja de merceneiro do tio João Galho, onde trabalhava o Pedro, o seu amante. A pobre Joana babava-se por ele. Era um rapazola pálido e afadistado. Joana era minhota, da vintes, de família de lavrador. E aquela figura delgada de lisboeta anêmico seduzia-a com uma violência abrasada. Como não podia sair à semana, metia-o em casa pela porta de trás, quando estava só. Estendia então na varanda, para dar sinal, o velho tapete desbotado, onde ainda se percebiam os paus de um veado. Era uma rapariga muito forte, com peitos de dama, o cabelo, como as viste, todo lustroso do óleo de amêndoas doces. Tinha a testa curta de plebeia teimosa, e as sobrancelhas cerradas faziam-lhe parecer o olhar mais negro. Ai! Suspirou Juliana. A senhora Joana que a leva. A rapariga ficou escarlate. Mas Juliana acudiu logo. Olha o mal! Fosse eu! Boa! Faz muito bem! Juliana lisonjeava sempre a cozinheira. Dependia dela. Joana dava-lhe caldinhos às horas de debilidade. Ou, quando ela estava mais adoentada, fazia-lhe um bife às escondidas da senhora. Juliana tinha um grande medo de cair em fraqueza. E a cada momento precisava tomar a substância. De certo, como feia e solteirona, detestava aquele escândalo do carpinteiro. Mas protestia-o, porque ele valia muitos regalos aos seus fracos de gulosa. Fosse eu, repetiu, dava-lhe o melhor da panela. Se a gente ia ter escrúpulos por causa dos amos. Boa, olha quem. Vê uma pessoa a morrer e é como fosse um cão. E com um risinho amargo. Diz que me não demorasse no médico. É como quem diz, cura-te depressa ou espicha depressa. Foi buscar a vassoura a um canto e com um suspiro agudo. Todas o mesmo, uma régua. Desceu, começou a varrer o corredor. Toda a noite estivera doente. O quarto no sótão, debaixo das telhas, muito abafado, com um cheiro de tijolo cozido, dava-lhe enjôos, falta de ar desde o começo do verão. Na véspera, até vomitara. E já levantada às 6 horas, não descansara, limpando, engomando, despejando, com a pontada no lado e todo o estômago embrulhado. Tinha escancarada a cancela. E com grandes sais, atirava vassouradas furiosas contra as grades do corrimão. A senhora Dona Luísa está em casa? Voltou-se. Nos últimos degraus da escada estava um sujeito que lhe pareceu estrangeirado. Era trigueiro, alto, tinha um bigode pequeno levantado, um ramo na sobrecasaca azul e o verniz dos seus sapatos resplandecia. A senhora vai sair, disse ela olhando-o muito. Faz favor de dizer quem é? O indivíduo sorriu. Diga-lhe que é um sujeito para um negócio de minas. Luísa, diante do toucador, chá de chapéu, metia numa casa do corpete 2 botões da rosa de chá. Um negócio, disse muito surpreendida. Deve ser algum recado para o senhor Jorge, de certo. Mande-o entrar. Que espécie de homem é? Um janota. Luísa desceu o véu branco. Calçou devagar as luvas de pude suede claras, deu 2 pancadinhas fofas ao espelho na gravata da renda e abriu a porta da sala. Mas quase recuou. Fez, toda escarlate. Tinha-o reconhecido logo. Era o primo Basílio. Houve um shake-hands demorado, um pouco trêmulo. Estavam ambos calados. Ela com todo o sangue no rosto, um sorriso vago. Ele fitando-a muito, com um olhar admirado. Mas as palavras, as perguntas, vieram logo, muito precipitadamente. Quando tinha ele chegado? Se sabia que ele estava em Lisboa, como soubera a morada dela? Chegara na véspera no paquete de bordéis, perguntara no ministério, disseram-lhe que Jorge estava no Alentejo, deram-lhe a adresse. Como tu estás mudada, santo Deus? Velha? Bonita? Ora, e ele que tinha feito? Demorava-se. Foi abrir uma janela, dar uma luz larga, mais clara. Sentaram-se, ele no sofá, muito languidamente. Ela ao pé, pousada de leve, à beira de uma poltrona, toda nervosa. Tinha deixado o degredo, disse ele. Viera respirar um pouco à velha Europa. Estivera em Constantinopla, na Terra Santa, em Roma. O último ano passara em Paris. Vinha de lá. Daquela aldeola de Paris. Falava devagar, recostado, com um ar íntimo, estendendo sobre o tapete, comodamente, os seus sapatos de verniz. Luísa olhava-o, achava-o mais varonil, mais trigueiro. No cabelo preto anelado havia agora alguns fios brancos, mas o bigode pequeno tinha o antigo ar moço, orgulhoso e intrépido. Os olhos, quando ria, a mesma doçura amolecida, banhada num fluido. Reparou na ferradura de perla da sua gravata de cetim preto, nas pequeninas estrelas brancas bordadas nas suas meias de seda. A Bahia não o vulgarizara, voltava mais interessante. Mas tu, conta-me de ti, dizia ele com um sorriso inclinado para ela. És feliz? Tens um pequerrucho? Não, exclamou Luísa rindo. Não tenho. Quem te disse? Tinham-me dito. E o teu marido demora-se? 3, 4 semanas, creio. 4 semanas? Era uma viuvez. Ofereceu-se logo para vir ver mais vezes, palrar o momento pela manhã. Pudera, não? És o único parente que tenho agora. Era verdade, e a conversação tomou uma intimidade melancólica. Falaram da mãe de Luísa, a tia Jojó, como lhe chamava Basílio. Luísa contou a sua morte, muito doce, na poltrona, sem um ai. Onde está sepultada? Perguntou Basílio com uma voz grave. E acrescentou, puxando o punho da camisa descida. Está no nosso jazigo? Está. Hei de ir lá. Pobre tia Jojó. Houve um silêncio. Mas tu ias sair, disse Basílio de repente, querendo erguer-se. Não, exclamou. Não. Estava aborrecida. Não tinha nada que fazer. Ia tomar ar. Não saio já. Ele ainda disse. Não te prendas. Que tolice. E à casa de uma amiga passar um momento. Tirou logo o chapéu. Naquele movimento, os braços erguidos repuxaram o corpete justo. As formas do seio acusaram-se suavemente. Basílio torcia a ponta do bigode devagar e vendo-a descalçar as luvas. Era eu, antigamente, quem te calçava e descalçava as luvas. Lembras-te? Ainda tenho esse privilégio exclusivo, creio eu. Ela riu-se. Certo que não. Basílio disse então lentamente, fitando o chão. Ah, outros tempos. E pôs-se a falar de colares. A sua primeira ideia, mal chegara, tinha sido tomar uma tipóia e ir lá. Queria ver a quinta. Ainda existiria o baloço debaixo do castanheiro? Ainda haveria o caramachão de rosinhas brancas ao pé do cupido de gesso que tinha uma asa quebrada? Luís ouvira dizer que a quinta pertencia agora a um brasileiro. Sobre a estrada havia um mirante com um teto chinês ornado de bolas de vidro e a velha casa morgada fora reconstruída e mobilada pelo Gardê. A nossa pobre sala de bilhar, cordoca, com grinaldas de rosas, disse Basílio, e fitando-a. Lembras-te das nossas partidas de bilhar? Luísa, um pouco vermelha, torceu os dedos das luvas. Ergueu os olhos para ele, disse sorrindo. Éramos duas crianças. Basílio encolheu tristemente os ombros, fitou as ramagens do tapete. Parecia abandonar-se a uma saudade remota e com uma voz sentida. Foi o bom tempo, foi o meu bom tempo. Ela via a sua cabeça bem feita, descaída naquela melancolia das felicidades passadas, com uma risca muito fina e os cabelos brancos que lhe dera a separação. Sentia também uma vaga saudade encher-lhe o peito. Ergueu-se, foi abrir a outra janela, como para dissipar na luz viva e forte aquela perturbação. Perguntou-lhe então pelas viagens, por Paris, por Constantinopla. Fora sempre o seu desejo viajar, dizia, ir ao Oriente. Queria andar em caravanas, balançada no dorso dos camelos, e não teria medo, nem do deserto, nem das feras. Estás muito valente, disse Basílio. Tu eras uma maricas. Tinhas medo de tudo. Até da adega, na casa do papá, em Almada. Ela corou. Lembrava-se bem da adega, com a sua frialdade subterrânea que dava arrepios. A candeia de azeite pendurada na parede alumiava, com uma luz avermelhada e fumosa, as grossas traves cheias de teias de aranha e as fileiras tenebrosas das pipas bujudas. Havia ali, às vezes, pelos cantos, beijos furtados. Quis saber, então, o que tinha feito em Jerusalém, se era bonito. Era curioso. Ia pela manhã um bocado ao Santo Sepulcro. Depois do almoço, montava a cavalo. Não se estava mal no hotel. Inglesas bonitas. Tinha algumas intimidades ilustres. Falava delas, devagar, traçando a perna. O seu amigo, o patriarca de Jerusalém, a sua velha amiga, a princesa de La Tour d'Auvergne. Mas o melhor do dia era de tarde, dizia, no Jardim das Oliveiras, vendo de fronte as muralhas do Templo de Salomão. Ao pé, aldeia escura de Betânia, onde Marta fiava aos pés de Jesus, e mais longe, faiscando, imóvel sob o sol, o mar morto. E ali passava sentado num banco, fumando tranquilamente o seu cachimbo. Se tinha corrido perigos? De certo, uma tempestade de areia no deserto de Petra. Horrível! Mas que linda viagem, as caravanas, os acampamentos, descreveu a sua toilette. Uma manta de pele de camelo às listras vermelhas e pretas, um punhal de damasco numa cinta de Bagdad e a lança comprida dos beduínos. Devia-te ficar bem. Muito bem, tenho fotografias, prometeu dar-lhe uma e acrescentou. Sabes que te trago presentes? Trazes? E os teus olhos brilhavam. O melhor era um rosário. Um rosário? Uma relíquia. Foi benzido primeiro pelo Patriarca de Jerusalém sobre o túmulo de Cristo, depois pelo Papa. Ah, porque tinha estado com o Papa, um velhinho muito asseado, já todo branquinho, vestido de branco, muito amável. Tu antes não eras muito devota, disse. Não, não sou muito caturra nessas coisas, respondeu rindo. Lembras-te da capela de nossa casa em Almada? Tinham passado ali lindas tardes. Ao pé da velha capela morgada, havia um adro cheio de altas ervas floridas e as papoulas, quando vinha a aragem, agitavam-se como asas vermelhas de borboletas pousadas. E a Tília, lembras-te onde eu fazia ginástica? Não falemos no que lá vai. Em que queria ela então que eu falasse? Era a sua mocidade, o melhor que tivera na vida. Ela sorriu, perguntou. E no Brasil? Um horror! Até fizera a corte a uma mulata. E por que te não casaste? Estava a mangar. Uma mulata. E de resto, acrescentou com uma voz de um arrependimento triste. Já que me não casei quando devia, encolheu os ombros melancolicamente. Acabou-se. Perdi a vez. Ficarei solteiro. Luísa fez-se escarlate. Houve um silêncio. E qual é o outro presente, então, além do rosário? Ah, luvas. Luvas de verão, de pô de suede, de 8 botões. Luvas decentes. Vocês aqui usam umas luvitas de 2 botões, a ver se o punho. Um horror. De resto, pelo que tinha visto, as mulheres em Lisboa cada dia se vestiam pior. Era atroz. Não dizia por ela. Até aquele vestido tinha chique. Era simples, era honesto. Mas, em geral, era um horror. Em Paris... Que deliciosas, que frescas as toaletes daquele verão. Oh, mas em Paris tudo é superior. Por exemplo, desde que chegara ainda não pudera comer. Positivamente, não podia comer. Só em Paris se come, resumiu. Luísa voltava entre os dedos o seu medalhão de ouro, preso ao pescoço por uma fita de veludo preto. E estiveste-se então 1 ano em Paris? 1 ano divino. Tinha um apartamento lindíssimo que pertencera a Lord Falmouth, rio de Saint-Florentin. Tinha 3 cavalos. E recostando-se muito com as mãos nos bolsos. Enfim, fazer este val de lágrimas o mais confortável possível. Diz cá, tens algum retrato nesse medalhão? O retrato do meu marido. Ah, deixa ver. Luísa abriu o medalhão. Ele debruçou-se. Tinha o rosto quase sobre o peito dela. Luísa sentiu o aroma fino que vinha de seus cabelos. Muito bem, fez Basílio. Ficaram calados. Que calor está, disse Luísa. Abafa-se, hein? Levantou-se, foi abrir um pouco uma vidraça. O sol deixara a varanda. Uma aragem suave encheu as pregas grossas das bambinelas. É o calor do Brasil, disse ele. Sabes que estás mais crescida. Luísa estava de pé. O olhar de Basílio corria-lhe as linhas do corpo e, com a voz muito íntima, os cotovelos sobre os joelhos, o rosto erguido para ela. Mas, francamente, disse cá, pensaste que eu te viria ver? Ora essa! Realmente, se não viesses, zangava-me. És o meu único parente. O que tenho pena é que meu marido não esteja. Eu, acudiu Basílio, foi justamente por ele não estar. Luísa fez-se escarlate. Basílio emendou logo, um pouco corado também. Quero dizer, Talvez ele saiba que houve entre nós. Ela interrompeu. Tolices! Éramos duas crianças. Onde isso vai? Eu tinha 27 anos, observou ele, curvando-se. Ficaram calados, um pouco embaraçados. Basílio confiava o bigode, olhando vagamente em redor. Estás muito bem instalada aqui, disse. Não estava mal. A casa era pequena, mas muito cómoda. Pertencia-lhes. Ah, estás perfeitamente. Quem é esta senhora com uma luneta de ouro? E indicava o retrato por cima do sofá. A mãe do meu marido. Ah, vive ainda? Morreu. É o que uma sogra pode fazer de mais amável. Bocejou ligeiramente. Fitou um momento os seus sapatos muito aguçados e com um movimento brusco ergueu-se, tomou o chapéu. Já? Onde estás? No hotel central. E até quando? Até quando quiseres. Não disseste que vinhas amanhã com o Rosário? Ele tomou-lhe a mão, curvou-se. Já se não pode dar um beijo na mão de uma velha prima? Por que não? Pousou-lhe um beijo na mão, muito longo, com uma pressão doce. Adeus, disse. E à porta, com o reposteiro meio erguido, voltando-se. Sabes que eu, ao subir as escadas, vim a perguntar a mim mesmo como se vai isto passar. Isto quê? Ver-nos outra vez? Mas perfeitamente. Que imaginastes tu? Ele hesitou, sorriu. Imaginei que não eras tão boa rapariga. Adeus, amanhã, hein? No fundo da escada, acendeu o charuto devagar. Que bonita que ela está, pensou, e arremessando o fósforo com força. E eu, pedaço de asno, que estava quase decidida a não a vir ver. Está de apetite, está muito melhor, e sozinha em casa, aborrecidinha talvez. Ao pé da patriarcal, fez parar um coupé vazio. E estendido, com o chapéu nos joelhos, enquanto a parelha esfalfada trotava. E tem o ar de ser muito asseada, coisa rara na terra. As mãos muito bem tratadas, o pé muito bonito. Revia a pequenez do pé. Pôs-se a fazer por ele o desenho mental de outras belezas, despindo-a, querendo adivinhá-la. A amante que deixara em Paris era muito alta e magra, de uma elegância de tísica. Quando se decotava, viam-se as saliências das suas primeiras costelas. E as formas redondinhas de Luísa decidiram-no. Ei, ela! Exclamou com apetite. Ei, ela! Como São Tiago aos muros. Luísa, quando o sentiu embaixo fechar a porta da rua, entrou no quarto, atirou o chapéu para a cozuse e foi-se logo ver ao espelho. Que felicidade estar vestida! Se ela tivesse apanhado em roupão ou mal penteada... Achou-se muito afogueada. Cobriu-se de pós de arroz. Foi à janela. Olhou um momento a rua. O sol que batia ainda nas casas fronteiras. Sentia-se cansada. Àquelas horas, Leopoldina estava a jantar já, de certo. Pensou em escrever a Jorge para matar o tempo. Mas veio-lhe uma preguiça. Estava tanto calor. Depois não tinha que lhe dizer. Começou então a despir-se devagar diante do espelho, olhando-se muito, gostando de se ver branca, acariciando a finura da pele, com bocejos lânguidos de um cansaço feliz. Havia 7 anos que não via o primo Basílio. Estava mais trigueiro, mais queimado, mas ia-lhe bem. E depois de jantar, ficou junto à janela, estendida na Voltaire, com o livro esquecido no regaço. O vento caíra. E o ar, de um azul forte nas alturas, estava imóvel. A poeira grossa pousara. A tarde tinha uma transparência calma de luz. Pássaros chilreavam na figueira brava. Da serralharia próxima saía um martelar contínuo e sonoro de folhas de ferro. Pouco a pouco, o azul desbotou. Sobre o poente, laivos de cor de laranja desmaiada esbateram-se como grandes pinceladas desleixadas. Depois, tudo se cobriu de uma sombra difusa, calada e quente, com uma estrelinha muito viva que luzia e tremia. E Luísa deixara-se ficar na Voltaire esquecida, absorvida, sem pedir luz. Que vida interessante a do primo Basílio, pensava. O que ele tinha visto? Se ela pudesse também fazer as suas malas, partir, admirar aspectos novos e desconhecidos, a neve nos montes, cascatas reluzentes... como desejaria visitar os países que conhecia dos romances, a Escócia e os seus lagos taciturnos, Veneza e os seus palácios trágicos, a portar às baías, onde o mar luminoso e faiscante morre na área fulva, e das cabanas dos pescadores de teto chato, onde vivem as grazielas, ver azularem-se ao longe as ilhas de nomes sonoros, e ir a Paris, Paris sobretudo. Mas qual? Nunca viajaria, de certo. Eram pobres. Jorge era caseiro. Tão lisboeta. Como seria o patriarca de Jerusalém? Imaginava-o de longas barbas brancas, recamado de ouro entre instrumentações solenes e rolos de incenso. E a princesa de Latour d'Auvergne? Devia ser bela, de uma estatura real. Vivia cercada de pajens, namorara-se de Basílio. A noite escurecia, outras estrelas luziam. Mas de que servia viajar? Enjoar nos paquetes, bocejar nos vagões e, numa diligência muito sacudida, cabecear de sono pela serra nas madrugadas frias. Não era melhor viver num bom conforto, com um marido terno, uma casinha abrigada, colchões macios, uma noite de teatro às vezes e um bom almoço nas manhãs claras quando os canários chalram? Era o que ela tinha. Era bem feliz. Então veio uma saudade de Jorge. Desejaria abraçá-lo, tê-lo ali, ou quando descesse, ir encontrá-lo fumando o seu cachimbo no escritório, com o seu jaquetão de veludo. Tinha tudo, ele, para fazer uma mulher feliz e orgulhosa. Era belo, com os olhos magníficos, terno, fiel. Não gostaria de um marido com uma vida sedentária e caturra. Mas a profissão de Jorge era interessante. Descia aos poços tenebrosos das minas. Um dia, aparrara as pistolas contra uma malta revoltada. Era valente, tinha talento. Involuntariamente, porém, o primo Basílio, fazendo flutuar o seu burnus branco pelas planícies da Terra Santa, ou em Paris, direto na almofada, governando tranquilamente os seus cavalos inquietos, dava-lhe a ideia de uma outra existência mais poética, mais própria para os episódios do sentimento. Do céu estrelado caiu uma luz difusa. Janelas alumiadas sobressaíam ao longe, abertas à noite abafada. Voos de morcegos passavam diante da vidraça. — A senhora não quer luz? — perguntou à porta a voz fatigada de Juliana. — Ponha-a no quarto. Desceu, bocejava muito, sentia-se quebrada. — É trovoada, pensou. Foi à sala, sentou-se ao piano. Tocou ao acaso, bocados de La Lucia, da Sonâmbula, o fado. E parando, os dedos pousados de leve sobre o teclado, pôs-se a pensar que Basílio devia vir no dia seguinte. Vestiria o roupão novo, de fular cor de castanho. Recomeçou o fado, mas os olhos cerravam-se-lhe. Foi para o quarto. Juliana trouxe o rolo e a lamparina. Vinha arrastando as chinelas com um casabeque pelos ombros, encolhida e lúgubre. Aquela figura, com um ar de enfermaria, irritou Luísa. — Credo, mulher! Você parece a imagem da morte. Juliana não respondeu. Pousou a lamparina, apanhou, placa a placa, sobre a cômoda, o dinheiro das compras, e com os olhos baixos. — A senhora não precisa mais nada, não? — Vá-se, mulher, vá! Juliana foi buscar o candeeiro de petróleo, subiu ao quarto. Dormia em cima, no sótão, ao pé da cozinheira. Pareço da imagem da morte, resmungava furiosa. O quarto era baixo, muito estreito, com o teto de madeira inclinado. O sol, aquecendo todo o dia as telhas por cima, fazia-o abafado como um forno. Havia sempre à noite um cheiro requentado de tijolo escandecido. Dormia num leito de ferro, sobre um colchão de palha mole, coberto de uma colcha de chita. Da barra da cabeceira, pendia os seus bentinhos e a rede enxovalhada que punha na cabeça. Ao pé, tinha preciosamente a sua grande arca de pau, pintada de azul, com uma grossa fechadura. Sobre a mesa de pinho, estava o espelho de gaveta, a escova de cabelo, enegrecida e despelada, um pente de osso, as garrafas de remédio, uma velha pregadeira de cetim amarelo, e, embrulhada num jornal, a cuia de retrós dos domingos. E o único adorno nas paredes sujas, riscadas da cabeça de fósforos, era uma litografia de Nossa Senhora das Dores por cima da cama e um daguerreótipo onde se percebia vagamente, no reflexo espelhado da lâmina, os bigodes encerados e as divisas de um sargento. — A senhora já se deitou, senhora Juliana? — perguntou a cozinheira do quarto pegado, de onde saía uma barra de luz viva, cortando a escuridão do corredor. — Já se deitou, senhora Joana? — Já! Está hoje com os azeites. Falta-lhe o homem. Joana, às voltas, fazia ranger as madeiras velhas da cama. Não podia dormir. Abafa-se. Uf! Ai, e aqui? Exclamou Juliana. Abriu o postigo que dava para os telhados, para deixar arejar. Calçou as chinelas de tapete e foi ao quarto de Joana. Mas não entrou. Ficou à porta. Era criada de dentro. Evitava familiaridades. Tinha tirado a cuia e, com um lenço preto e amarelo amarrado na cabeça, o seu rosto parecia mais chupado e as orelhas mais despegadas do crânio. A camisa decotada descobria as clavículas descarnadas. A saia curta mostrava as canelas muito brancas, muito secas. E com o casabeque pelos ombros, coçando devagarinho os cotovelos agudos. «Diga-me cá, senhora Joana», disse com voz discreta. «Aquele sujeito demorou-se muito? Reparou?» Tinha saído naquele instantinho, quando vossemecê entrou. Uf! Encalmada, quase descoberta, com as pernas muito abertas, Joana coçava-se furiosamente por baixo da grossa camisa com folhos à minhota que lhe descobria aos peitos. Não podia parar com os percevejos. O raio do quarto tinha ninhos. Até sentia o estômago embrulhado. Ai, é um inferno, disse com lástima Juliana. Eu só adormeço com o dia. Mas ainda eu agora reparo. Vossemecê tem São Pedro à cabeceira. É devoção. É o santo do meu rapaz, disse a outra. Sentou-se na cama. Uf! E então tinha estado toda a noite com uma sede? Saltou para o chão, com passadas rijas que faziam tremer o soalho. Foi ao jarro, pô-lo à boca, bebeu uma tarraçada. A camisa justa, feita de pouca fazenda, mostrava as formas rijas e valentes. Pois eu fui ao médico, disse Juliana, e com um grande suspiro. Ai, isto só Deus, senhora Joana, isto só Deus. Mas porque se não resolvia, a senhora Juliana a ir à mulher de virtude. Era saúde certa, morava ao poço dos negros, tinha orações e ungentos para tudo. Levava meia moeda pelo preparo. Que isso são humores, senhora Juliana. O que vossemecê tem são humores. Juliana tinha dado dois passos para dentro do quarto. Quando se tratava de doenças, de remédios, tornava-se mais familiar. Eu já me tenho lembrado de ir à mulher, mas meia moeda. E ficou a olhar tristemente, refletindo. É o que eu tenho junto para umas botinas de gáspia. Eram o seu vício as botinas. Arruinava-se com elas. Tinha as de duraque com ponteiras de verniz. De cordovão, com laço, de pelica, com pespontos de cor, embrulhadas em papéis de seda, na arca fechadas, guardadas para os domingos. Joana censurou-a. Ai, eu, em se tratando do corpo, do interior, que o diabo leva os arabiques. Queixou-se também da sua miséria. Tinha pedido à senhora um mês adiantado. Estava sem camisas. As duas que tinha eram uns trapos, pelo gosto da que trazia, a desfazerem-se. Mas então, suspirou, o meu rapaz precisou um dinheiro. Vossemecê também, senhora Joana, deixa-se cardar pelo homem. Joana sorriu. Ainda que ele tivesse de roer ossos, senhora Juliana, a última migalha havia de ser para ele. Juliana teve um risinho seco e com a voz arrastada. Vá lá a pena! Mas invejava aspremente a cozinheira pela posse daquele amor, pelas suas delícias, repetiu contrafeita. Vá lá a pena! Perfeito rapaz, continuou, o que veio hoje ver a senhora, melhor que o homem. E depois de uma pausa. Então esteve mais de 2 horas? Tinha saído quando vossemecê entrou. Mas o candeeiro de petróleo apagava-se com um cheiro fétido e uma fumarada negra. Boa noite, senhora Joana. Ainda vou rezar a minha coroa. Oh, senhora Juliana, disse a outra dentre os lençóis. Se vosso mecê quer rezar 3 salve-rainhas pela saúde do meu rapaz, que tem estado adoentado, eu cá lhe rezava 3 pelas melhoras do peito. Pois sim, senhora Joana. Mas refletindo. Olha, eu do peito vou melhor. Dê-mas antes para alívio das dores de cabeça, a santa em Grácia. Como vosso mecê quiser, senhora Juliana. Se faz favor, boa noite. Fica-lhe aí um cheiro, credo. Foi para o quarto, rezou, apagou a luz. Um calor mau, contínuo, caía do forro. Começou a faltar-lhe o ar. Tornou a abrir o postigo, mas o bafo quente que vinha dos telhados enjoava. E era assim todas as noites, desde o começo do estio. Depois, as madeiras velhas fervilhavam de bicharia. Nunca, nunca nas casas que servira, tinha tido um quarto pior. Nunca! A cozinheira começou a ressonar ao lado. E acordada, às voltas, com aflições no coração, Juliana sentia a vida pesar-lhe com uma amargura maior. Nascera em Lisboa. O seu nome era Juliana Conceiro Tavira. Sua mãe fora engomadeira e, desde pequena, tinha conhecido em casa um sujeito, a quem chamavam na vizinhança o Fidalgo, a quem sua mãe chamava o Senhor D. Augusto. Vinha todos os dias, de tarde no verão, no inverno de manhã, para a saleta onde sua mãe engomava. E ali estava, horas sentado no poial da janela, que dava para um quintalejo, fumando cachimbo, cofiando em silêncio um enorme bigode preto. Como o poial era de pedra, punha-lhe em cima, com muito método, uma almofada de vento que ele mesmo soprava. Era calvo e trazia ordinariamente uma quinzena de veludo castanho e chapéu alto branco. Às 6 horas levantava-se, esvaziava a almofada, estava um bocado a esticar as calças para cima e saía com a sua grossa bengala de cana da Índia debaixo do braço, gingando da cinta. Ela e sua mãe iam então jantar na mesinha de pinho da cozinha debaixo de um postigo, diante do qual se balouçavam, de verão e de inverno, galhos magros de uma árvore triste. À noite, o Senhor D. Augusto voltava. Trazia sempre um jornal. Sua mãe fazia-lhe chá e torradas, servia-o, toda enlevada nele. Muitas vezes Juliana a vira chorar de ciúmes. Um dia, uma vizinha má, a quem ela não quisera ajudar a lavar a roupa, enfureceu-se e, atirando-lhe injúrias dos degraus da porta, gritou-lhe que sua mãe era uma desavergonhada e que seu pai estava em África por ter morto o rei de copas. Pouco tempo depois, foi servir. Sua mãe morreu daí a meses com uma doença de útero. Juliana só uma vez tornou a ver o Senhor D. Augusto, uma tarde com uma opa roxa, lúgubre, na procissão de passos. Servia havia 27 anos. Como ela dizia, mudava de amos, mas não mudava de sorte. 20 anos a dormir em cacifros, a levantar-se de madrugada, a comer os restos, a vestir trapos velhos, a sofrer os repelões das crianças e as más palavras das senhoras, a fazer despejos, a ir para o hospital quando vinha a doença, a esfalfar-se quando voltava à saúde. Era demais. Tinha agora dias em que só de ver o balde das águas sujas e o ferro de engomar se lhe embrulhava o estômago. Nunca se acostumara a servir. Desde rapariga, a sua ambição fora ter um negociozito, uma tabacaria, uma loja de capelista ou de quinquilharias, dispor, governar, ser patroa. Mas, apesar de economias mesquinhas e de cálculos sôfregos, o mais que conseguira juntar foram 7 moedas ao fim de anos. Tinha então adoecido. Com o horror do hospital, fora tratar-se para casa de uma parenta. E o dinheiro, ai, derretera-se. No dia em que se trocou a última libra, chorou horas com a cabeça debaixo da roupa. Ficou sempre adoentada desde então. Perdeu toda a esperança de se estabelecer. Teria de servir até ser velha. Sempre, também amo. Essa certeza dava-lhe uma desconsolação constante. Começou a azedar-se. E depois não tinha jeito. Não sabia tirar partido das casas. Via companheiras divertir-se, vizinhar, janelar, besbilhotar, sair aos domingos, às hortas e aos retiros, levar o dia cantando e, quando as patroas iam ao teatro, abrir a porta aos derriços e patuscar pelos quartos. Ela não. Sempre fora embezarrada. Fazia a sua obrigação, comia e a estirar-se sobre a cama, e aos domingos, quando não passeava, encostava-se a uma janela, com o lenço sobre o peitoril para não roçar as mangas. E ali estava, imóvel, a olhar, com o seu broche de filigrana e a cuia dos dias santos. Outras companheiras eram muito das amas, faziam-se muito humildes, sabujavam, traziam de fora as histórias da rua e cartinhas levadas e recadinhos, e para dentro e para fora, muito confidentes, muito presenteadas também. Ela não podia. Era minha senhora isto, minha senhora aquilo, e cada uma no seu lugar. Era gênio. Desde que servia, apenas entrava numa casa, sentia logo num relance a hostilidade, a malcriança. A senhora falava-lhe com segura, de longe. As crianças tomavam-lhe birra. As outras criadas estavam chalrando, calavam-se, mal a sua figura esguia aparecia. Punham-lhe alcunhas, a isca seca, a fava torrada, o saca-rolhas. Imitavam-lhe os trejeitos nervosos. Havia risinhos, cochichos pelos cantos. E só tinha encontrado alguma simpatia nos galegos taciturnos, cheios de uma saudade morrinhenta, que vêm de manhã, quando ainda os quartos estão escuros, com as suas grossas passadas, encher os barris, engraxar o calçado. Lentamente, começou a tornar-se desconfiada, cortante como um nordeste. Tinha respostadas, questões com as companheiras, não sabia de deixar pôr o pé no pescoço. As antipatias que a cercavam faziam-na assanhada, como um círculo de espingardas enraivece um lobo. Fez-se má, beliscava crianças até lhe mudar a pele. E se lhe ralhavam, a sua cólera rompia em rajadas. Começou a ser despedida. Num só ano esteve em três casas, saía com escândalo, aos gritos, atirando as portas, deixando as amas todas pálidas, todas nervosas. A inculcadeira, a sua velha amiga, a tia Vitória, disse-lhe: tu acabas por não ter onde te arrumar e falta-te o bocado do pão. O pão, aquela palavra que é o terror, o sonho, a dificuldade do pobre assustou-a. Era fina e dominou-se. Começou a fazer-se uma pobre mulher, com afetações de zelo, um ar de sofrer tudo, os olhos no chão. Mas roía-se por dentro. Veio-lhe a inquietação nervosa dos músculos da face, o tique de franzir o nariz, a pele esverdeou-se-lhe de bilis. A necessidade de se constranger trouxe-lhe o hábito de odiar. Odiou sobretudo as patroas, com um ódio irracional e pueril. Tivera as ricas, com palacetes, e pobres, mulheres de empregados, velhas e raparigas, coléricas e pacientes. Odiava-as a todas, sem diferença. É patroa, e basta, pela mais simples palavra, pelo ato mais trivial. Se as via sentadas, anda, refestela-te, que a moura trabalha. Se as via sair, vai-te, a negra cá fica no buraco. Cada riso delas era uma ofensa à sua tristeza doentia. Cada vestido novo, uma afronta ao seu velho vestido de merino tingido. Detestava-as na alegria dos filhos e nas prosperidades da casa. Rogava-lhes pragas. Se os amos tinham um dia de contrariedade, ouvia as caras tristes, cantarolava todo o dia em voz de falsete a carta adorada. Com que gosto trazia a conta retardada de um credor impaciente quando pressentia embaraços na casa? Este papel, gritava com uma voz estridente, diz que não se vai embora sem uma resposta. Todos os lutos a deleitavam e sob o chale preto que lhe tinham comprado, tinha palpitações de regozijo. Tinha visto morrer criancinhas e nem a aflição das mães a comovera. Encolhia os ombros. Vai dali, vai fazer outro, cabras. As boas palavras mesmo, as condescendências, eram perdidas com ela como gotas d'água lançadas no fogo. Resumia as patroas na mesma palavra. Uma récua. E detestava as boas pelos vexames que sofrera das más. A ama era para ela o inimigo, o tirano. Tinha visto morrer duas, e de cada vez sentira, sem saber porquê, um vago alívio, como se uma porção do vasto peso que a sufocava na vida se tivesse desprendido e evaporado. Sempre fora invejosa. Com a idade, aquele sentimento exagerou-se de um modo áspero. Invejava tudo na casa. As sobremesas que os amos comiam, a roupa branca que vestiam, As noites de soiré, de teatro, exasperavam-na. Quando havia passeios projetados, se chovia de repente, que felicidade! O aspecto das senhoras vestidas e de chapéu, olhando por dentro da vidraça, com um tédio infeliz, deliciava-a, fazia-a loquaz. Ai, minha senhora, é um temporal desfeito. É, cântaros, está para todo o dia. Olha o ferro. E muito curiosa, era fácil encontrá-la de repente, cozida por trás de uma porta, com a vassoura a prumo, o olhar aguçado. Qualquer carta que vinha era revirada, cheirada. Remexia subtilmente em todas as gavetas abertas. Vasculhava em todos os papéis atirados. Tinha um modo de andar ligeiro e surpreendedor. Examinava as visitas. Andava à busca de um segredo. De um bom segredo. Se lhe caíam nas mãos. Era muito gulosa. Nutria o desejo insatisfeito de comer bem, de petiscos, de sobremesas. Nas casas em que servia ao jantar, o seu olho avermelhado seguia avidamente as porções cortadas à mesa. E qualquer bom apetite que repetia, exasperava-a como uma diminuição da sua parte. De comer sempre os restos, ganhara o ar aguado. O seu cabelo tomara tons secos, cor de rato. Era lambareira, gostava de vinho. Em certos dias, comprava uma garrafa de 80 reis e bebia a só, fechada, repimpada, com estalos da língua. A orla do vestido um pouco erguida, revendo-se no pé. E nunca tivera um homem. Era virgem. Fora sempre feia. Ninguém a tentara. E, por orgulho, por birra, com receio de uma desfeita, não se oferecera, como vira muitas, claramente. O único homem que a olhara com desejo tinha sido um criado de cavalariça, atarracado e imundo, de aspecto facínora. A sua magreza, a sua cuia, o seu ar domingueiro, tinham excitado o bruto. Fitava-a com um ar de bulldog. Causara-lhe horror, mas vaidade. E o primeiro homem, por quem ela sentira, um criado bonito e alourado, rira-se dela. Pusera-lhe o nome de Isca Seca. Não contou mais com os homens, por despeito, por desconfiança de si mesma. As rebeliões da natureza sufocava-as. Eram fogachos, flatos, passavam. Mas faziam-na mais seca, e a falta daquela grande consolação agravava a miséria da sua vida. Um dia teve, enfim, uma grande esperança. Entrara para o serviço da senhora Dona Virgínia de Lemos, uma viúva rica, tia de Jorge, muito doente, quase a morrer com um catarro de bexiga. A tia Vitória, em colocadeira, preveniu-a. Tu trata a velha, a paparica, que ela o que quer é uma enfermeira que a sofra. É rica, não é nada apegada ao dinheiro, é capaz de te deixar uma independência. Durante um ano, Juliana, ruída de ambição, foi a enfermeira da velha. Que zelos, que mimos! Virgínia era muito rabugenta. A ideia de morrer enfurecia-a. Quanto mais ela ralhava com a sua voz gutural, mas Juliana se fazia serviçal. A velha, por fim, estava enternecida. Gabava às pessoas que a vinham ver. Chamava-lhe a sua providência. Tinha recomendado muito a Jorge. Não há outra, não há outra, exclamava. Pois, apanhaste, dizia-lhe a tia Vitória. Pelo menos deixa-te o teu conto de reis. Um conto de reis. Juliana, de noite, enquanto a velha gemia no seu antigo leito de pau santo, via o conto de reis, à claridade mórbida que dava à lamparina, reluzir em pilhas de ouro inesgotável e prodigioso. Que faria com o dinheiro? E, à cabeceira da doente, com o cobertor pelos ombros, os olhos dilatados e fixos, planeava, poria uma loja de capelista. Vinham-lhe logo lampejos vivos de outras felicidades. Um conto de reis era um dote, poderia casar, teria um homem. Estavam acabadas as canseiras, ia jantar, enfim, o seu jantar. Mandar, enfim, a sua criada, a sua criada. Via-se a chamá-la, a dizer-lhe de cima para baixo, faça, vá, despeje, saia. Tinha contrações no estômago de alegria. Havia de ser uma boa ama. Mas que lhe andassem direitas, desmazelos, más respostas, não havia de sofrer a criadas. e, impelida por aquelas imaginações, arrastava subtilmente as chinelas pelo quarto, falando só. Não, desmazelos não havia de sofrer. Mantê-las bem, de certo, porque quem trabalha precisa meter para dentro. Mas havia de lhe tirar do corpo. Há lá isso, haviam de lhe andar direitas. A velha tinha então um gemido mais aflito. É agora, pensava, morre. E o seu olhar ansioso ia logo para a gaveta da cômoda, onde estava de certo o dinheiro, os papéis. Mas não. A velha queria beber ou voltar-se. Como se sente? Perguntava Juliana com uma voz plangente. Melhor, Juliana, melhor, murmurava. Supunha-se sempre melhor. Mas a senhora tem estado desinquieta, dizia Juliana, despeitada da melhora. Não, suspirava. Dormi bem. Isso não tem dormido. Tenho-a ouvido gemer. Tem estado toda a noite a gemer. Queria argumentar com ela, convencê-la que estava pior, convencer-se a si mesma que o alívio era efêmero, que ia morrer depressa. E todas as manhãs seguia o doutor Pinto até à porta, com os braços cruzados, a face triste. Então, senhor doutor, não há esperança? Está por dias. Queria saber os dias. 2, 5? Sim, senhora Juliana, dizia o velho, calçando as suas luvas pretas. Uns dias. 7, 8. 8 dias. E como a felicidade se aproximava, já tinha de olho 3 pares de botinas que vira na vidraça do Manuel Lourenço. A velha, enfim, morreu. Nem a mencionava no testamento. Veio uma febre. Jorge, agradecido pelos cuidados dela com a tia Virgínia, pagou-lhe um quarto no hospital e prometeu tomá-la para a criada de dentro. A que tinha uma Emília muito bonita ia casar. Quando saiu do hospital para a casa de Jorge, começava a queixar-se mais do coração. Vinha desiludida de tudo. Tinha às vezes vontade de morrer. Ouviam-se todos os dias pela casa os seus ais. Luísa achava-a fúnebre. Quis despedi-la ao fim de 2 semanas. Jorge não consentiu. Estava em dívida com ela, dizia. Mas Luísa não podia disfarçar a sua antipatia. E Juliana começou a detestá-la. Pôs-lhe logo um nome. A Piorrinha. Depois, daí a semanas, viu vir os estufadores. Renovava-se a mobília da sala. A tia Virgínia deixara 3 contos de reis a Jorge. E ela? Ela que durante um ano fora a enfermeira, humilde como um cão e fixa como uma sombra, aturando um mostrengo, tinha em paga ido para o hospital, com uma febre das noitadas das canseiras. Julgava-se vagamente roubada. Começou a odiar a casa. Tinha para isso muitas razões, dizia. Dormia num cubículo abafado. Ao jantar não lhe davam vinho, nem sobremesa. O serviço dos engomados era pesado. Jorge e Luísa tomavam banho todos os dias e era um trabalhão encher, despejar todas as manhãs as largas bacias de folha. Achava despropositada aquela mania de se porem a chafurdar todos os dias que Deus deitava ao mundo. Tinha servido 20 anos e nunca vira semelhante despropósito. A única vantagem, dizia ela à tia Vitória, era não haver pequenos. Tinha horror a crianças. Além disso, achava que o bairro era saudável. E como tinha a cozinheira na mão, não é verdade? Havia aquele regalo dos caldinhos de algum prato melhor de vez em quando. Por isso ficava, senão não era ela. Fazia, no entanto, o seu serviço. Ninguém tinha nada que lhe dizer. O olho aberto sempre e o ouvido à escuta já se vê. E como perdera a esperança de se estabelecer, não se sujeitava ao rigor de economizar. Por isso, ia-se consolando com algumas pinguinhas de vez em quando e satisfazia o seu vício, trazer o pé catita. O pé era o seu orgulho, a sua mania, a sua despesa. Tinha-o bonito e pequenino. Como poucos, dizia ela, não vai outro ao passeio. E apertava-o, aperreava-o, trazia os vestidos curtos, lançava-o muito para fora. A sua alegria era ir aos domingos para o passeio público. E ali, com a orla do vestido erguida, a cara sobre o guarda-solinho de seda, estar a tarde inteira na poeira, no calor, imóvel, feliz, a mostrar, a expor o pé. Fim do capítulo 3.